Como é difícil não saber de nada. Marca no peito, picaro da luxúria. Me chamo Alan, boneco sem sentimentos. Aprendi o que sei de tudo que eu leio. De nada me lembro. Não sei quem eu era. Como marionete, eu vim pra essa terra. Pense como é não poder amar. Sei que vou errar, não vou me importar. De armadura eu não preciso, boneco imortal. Com tesouro sagrado invado sua mente se me fizer mal. Vou te fazer sentir saudade de tudo aquilo que amou, mesmo não sabendo como é. Nenhum livro me ensinou. Eu queria saber como é ser igual a vocês. Sente raiva, o amor preenchendo minha alma. Ou até mesmo sente um trauma. Mas eu não sinto nada. Eu quero sentir felicidade, calma, amor. Saudade, raiva ou dor. Só quero sentir, por favor. E se eu te machucar, eu não vou pedir perdão. Desculpa, eu não tenho coração. Sentir felicidade, calma, amor. Saudade, raiva ou dor. Só quero sentir, por favor. E se eu te machucar, eu não vou pedir perdão. Desculpa, eu não tenho coração. Nerd Hits.